Show! Você não pode perder! Você tem que ouvir esta merda! Bem, amigos do Monocast Show, estamos aqui para começar mais um programa, e o programa de hoje é sobre Copa do Mundo! Eu tô gravando esse programa aqui algumas horas, acho que 3 horas pro início da Copa, eu nem ia fazer esse programa hoje, mas eu li umas coisas ali na internet, eu falei, não, eu tenho que fazer esse programa, e hoje o programa nem é mais tanto pra falar curiosidades de Copa do Mundo, e papapá, e quem foi fez mais gol, artilheiro, isso aqui. Eu vou fazer um programa mais pra falar sobre o que tá sendo, né, essa Copa no Brasil, o que vai ser, e algumas coisas que eu vejo que eu desacredito que eu vejo, eu tento não acreditar que eu vi aquilo, e vamos aí, vou soltar uma música de Copa aí, daqui a pouco a gente volta. Acerte o seu aí, que eu arredonto o meu aqui. Está valendo! Futebol, mulher e rock and roll. Meu Deus, como isso é bom. Futebol, mulher e rock and roll. Meu Deus, como isso é bom. Todo lance. Tá no sangue, tá na raça, tá no coração. Pede a bola, ergue a taça. Futebol, mulher e rock and roll. Meu Deus, como isso é bom. Sai logo. Voltamos, galera. Eu quero começar falando sobre um pouco dos protestos que está tendo, que já teve, sobre os haters, sobre todo esse povo que está falando mal, pessoa que não gosta e isso, aquilo, que não vai acompanhar. Bom, eu quero começar falando uma coisa aí. É estranho que os problemas sempre aconteceram no Brasil. Sempre tivemos corrupção, roubalheira, mas ninguém nunca se interessou. Ninguém nunca moveu uma palha e de 2 anos pra cá, parece que todos os problemas surgiram. Nunca houve nada antes e todo mundo virou hater de Copa. E de política, todo mundo virou entendido. E gozado que, com certeza, depois que essa Copa acabar, vão parar de falar, vão parar de reclamar. Eu quero deixar bem claro que eu vou deixar meu ponto de vista aqui. Se você é contra, deixa sua opinião aí. Mas é o seguinte, muitas pessoas, há anos atrás, vinha colecionando um álbum de figurinha, acompanhava com os pais e tios, com a família, fazia uma festa, era uma diversão bacana que acontecia ali durante alguns dias, e pronto, terminava, todo mundo voltava pra sua vida. Aí a Copa cai aqui no Brasil. Da noite pro dia, o campeão vira: ah, porque eu odeio Copa, foda-se a Copa, e foda-se o ave de figurinha, e foda-se todo mundo. Primeiramente, o nego não vai trabalhar e tá achando o maior legal isso, que ele não vai trabalhar. Quem estuda tá achando o maior legal que não vai ter aula, mas foda-se a Copa, né? Bom, você que tá aí do outro lado, eu não sei se você gosta ou não. Se você gosta e acha que eu tô falando uma verdade, comenta aí, compartilha. Se você acha o contrário, também deixa a sua opinião. Eu acho que é o seguinte, a Copa, ela ia acontecer aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. E os problemas do Brasil simplesmente iriam continuar. E aí, será que alguém ia reclamar? Reclamar contra, protestar contra a seleção não vai, de forma nenhuma, ajudar os problemas políticos do país melhorar. Não adianta querer discutir que é verdade isso daí. Não adianta o cara querer chegar e falar: ah, vamos protestar contra a seleção, vamos torcer contra essa bosta, isso, aquilo, que vai tudo isso aí melhorar. Ai, cara, não adianta. Hoje você tá aí reclamando, mas no passado você torceu, né? Você era criança, você torceu. Ah, mas eu era criança, não sabia. E viu? Se a Copa fosse na Coreia, a Copa fosse na China, no Cazaquistão, na Turquia, o país ia continuar cheio de problema, meu irmão. Não adianta. E queimar álbum de figurinha também, amigo, não vai ajudar o seu país a ir pra frente. Vou tocar mais uma música de Copa aí, de futebol, aí eu já volto. Tem mais algumas coisas pra falar aí. laterais fecham a defesa. Mas que beleza é uma partida de futebol. Voltamos, galera. É o que eu queria dizer pra você que tá aí. É que assim, vamos pensar aqui comigo. O Brasil tá sendo visto pelo mundo inteiro, correto? Essa é a chance da gente mostrar que a gente tem capacidade de receber estrangeiros, de receber quem queira trazer um negócio, investimento pra cá, mostrar que a gente, quem que a gente é, que a gente é trabalhador, que a gente tem de bom. A gente tem muita coisa ruim. Mas fala pra mim, qual país que não tem? Só país de primeiro mundo. País top 3, não tem problema. O resto, todos os países têm. Deu Estados Unidos quando recebeu a Copa. Estados Unidos nem entendia nada de futebol. Você acha que os caras foram lá quebrar tudo? Os caras foram botar fogo em carro, destruir avenida, destruir estado? Não. Os caras mostraram pro mundo como eles são. Quem eles eram. E quem eles ainda são, né? E a gente devia fazer o mesmo. Mostrar que a gente tem o potencial. Ah, mas tem problema político. Tem problema político. E é aí que a gente tem que mostrar que a gente sabe curtir uma Copa, um jogo. E lembrar muito bem dos problemas que a gente tem. Como aí tá chegando a eleição, a gente vai ter que estudar bem quem que a gente vai votar, pra gente não ter mais 4 anos de problemas como a gente vem tendo, certo? Mas não, o que estão fazendo? Estão quebrando tudo. Parece que agora, depois, antes que eu gravei essa matéria, eu li que já fizeram uma baderna lá que machucou o nego da imprensa internacional. Pô, vai embora daqui com essa visão nossa, que ela só vai confirmar aquele velho preconceito que a gente sofre lá fora. Só vai confirmar, você entendeu? Ah, Danilo, mas você tá defendendo que a gente não tem que protestar. Claro que a gente tem que protestar. Mas por que nunca protestaram antes? Só que vieram protestar agora, né? Outra coisa que a gente tem que lembrar é que todo ano a gente tem um evento aí chamado Carnaval. Que assim como futebol, nem todo mundo gosta, mas todo mundo tem que parar o seu trabalho, parar suas aulas e respeitar e pegar feriado. Aí todo mundo gosta, brasileiro gosta de feriado, né? Mas a gente não assume a nossa culpa. É mais fácil jogar a culpa em alguma coisa, como jogar a culpa na Copa do Mundo, certo? E como eu vinha falando, tem o Carnaval. O governo gasta uma grana com o Carnaval. Muita gente não sabe, mas gasta. Rio e São Paulo, nos últimos anos, gastaram mais de 40 milhões cada um com Carnaval, cara. Isso acontece todo ano. A Copa no Brasil, da última vez que teve pra essa, são 64 anos. Agora vamos botar aí no papel, 64 anos de Carnaval. Eu nem sei se desde 1950 tinha, mas que seja 30, 25 anos de Carnaval aí, o governo gastando uma nota. Por que ninguém reclama? E por que não tem protesto? E o Ano Novo no Rio de Janeiro, quanto que dá gasto com aquela festa? Por que não tem reclamação? Por que não tem protesto? É isso que a gente vê, a gente briga muito sem saber por que tá brigando, você entendeu? Eu também sou um cara que assim, vou apoiar a Copa do Mundo, o evento, a organização foi mal feita, isso eu tenho que concordar. Porque eu acho o seguinte, teriam que ter usado os estádios existentes, de estados onde tem campeonato, onde vai ser usado aquilo ali frequentemente. Não fazer estádio no Amazonas, fazer estádio em Brasília, lugar que quase nem tem time. Isso foi errado. Isso realmente foi muito errado. Mas o evento Copa, pô, eu assisto. É um evento que eu sempre assisti, sempre curti com a minha família e vou continuar curtindo. Entendeu? Agora o cara quer me discutir política, querendo dizer que o salário do Neymar é maior que o salário de um bombeiro. Primeiramente, não é o governo que paga o Neymar. O time que ele joga, a seleção, são empresas privadas. O governo não é uma empresa privada. Não é a Dilma que paga o salário do Neymar. Ah, mas é injusto? Então vai protestar lá com o Barcelona. certo. Então, o povo tá reclamando muito, sem às vezes nem saber pelo que tá reclamando, entendeu? Bom, galera, vou mandar um som aí que o Lucas Baldo Fraga pediu pelo Facebook nosso aí do Monocast Show. AC/DC, Fire Your Guns. E eu volto já e valeu aí pelo pedido, Lucas. E é isso aí, fiquem com o som do Lucas aí, AC/DC. Até mais. Que eu queria falar aí, que eu achei muito gozado, que eu dei risada demais, é que tem muita gente fazendo o seguinte protesto no Facebook. Foda-se a Copa, vou torcer para a Croácia. Então, o cara quer que a Copa se foda, mas ele está torcendo para o time que vai jogar. Meu amigo, se você não gosta de alguma coisa, você odeia alguma coisa por algum motivo, simplesmente ignore aquilo, finja que aquilo não existe. Vá da audiência e bope para uma coisa que você gosta, certo? Agora o cara não vai culpar a Copa, não vai curtir a Copa. Você entra no Facebook do cara, só tem postagem falando sobre a Copa. Entendeu? Meu, o tempo que você perde xingando a Copa, você poderia passar elogiando uma coisa que você gosta, que você vai acompanhar, fazendo uma coisa que você gosta, alguma coisa que te dá prazer, te dá lucro, sei lá. Agora o cara não quer saber de Copa, mas vai torcer pra Croácia. Engraçado isso daí, né, velho? Não, eu tô rindo aqui muito porque eu vi algumas coisas absurdas, sabe? Que você não acredita. Entendeu? Que nem aqueles. Outra coisa que eu ri é aqueles caras queimando um álbum de figurinha. Cara, você não vai ajudar o seu país ir pra frente queimando um álbum de figurinha da Copa, meu irmão. Porra, não tem nem o que falar pra esses caras, mano. Cara, puta que pariu, velho. É demais. Bom, se você é um desses caras que tá protestando, desculpa aí, essa é a minha opinião. Se você é uma das pessoas que vai acompanhar, eu peço pra você, não seja um fanático daqueles que é cego. Acompanhe os jogos, acompanhe a Copa, mas se lembra que logo logo tá chegando a eleição, que a gente tem que lembrar dos problemas que o nosso país tem, sim, e pensar bem em quem a gente vai eleger esse ano. Você entendeu? Não fique cego com a Copa e esqueça do mundo. Não, não. O mundo vai continuar existindo. Entendeu? Com a Copa aqui ou sem ter a Copa, a gente vai ter que fazer, votar certo, vai ter que prestar atenção no que a gente vai fazer, escolher bem os nossos representantes. Porque é o que eu digo, nenhum candidato botou arma na nossa cabeça pra pedir voto. A gente que elegeu eles. A culpa é nossa. A gente tem que aprender, brasileiro tem que aprender, que muitas vezes ele que é o errado, ele que tá com problema, mas ele, é mais fácil ele jogar pra alguém, jogar nas costas de alguém aquele problema do que ele assumir. Eu falo, eu comecei a praticar isso, assumir os meus erros, assumir os meus atos é muito bom, cara. Você tira um peso incrível das costas. Então, vamos torcer pra frente, Brasil. Vou curtir, vou lembrar do meu voto certo, pra gente não passar mais 4 anos aí de Dilma, né, meu amigo? Bom, se você curtiu, se você vai curtir os jogos, eu não sei se eu vou conseguir colocar esse programa ainda no dia do jogo. Eu tô gravando aqui quase 2-3 horas antes do primeiro jogo. Espero que o Brasil ganhe. E você que curtiu aí o programa, muito obrigado. Se você é desses que não... é desses badernistas protestantes, é a minha opinião, cara. Desculpa, cada um tem a sua. E saber aceitar críticas é muito bom. Se você quiser me criticar, a gente vai trocar aquela ideia. monocastshow@hotmail.com, facebook.com/monocastshow, você vai encontrar a gente lá. Se você tiver algum agregador aí, algum aplicativo que agregue podcast no seu celular, procure a gente, você vai achar. iTunes também, tamo lá. E é isso aí, vamos lá, Brasil, rumo ao Hexa. Falou, tchau, galera.